diz aí, diz aí. Antissistema, quero ouvir, quero ouvir. Antissistema, mostrando seu valor. Na paz, na humildade, na rima e no amor. Antissistema, diz aí, diz aí. Antissistema, quero ouvir, quero ouvir. Antissistema, mostrando seu valor. Na paz, na humildade, na rima e no amor. É hora de parar pra refletir. Coloca a minha ideia, porque estou aqui. Fala que a juventude precisa acordar, lutar por seus direitos e se organizar. Mostra através do rap como é que se faz. Abala o sistema, isso jovem é capaz. Mostra através do rap nossa indignação, sem apologia ao crime e ostentação. Estamos unidos pra abalar as estruturas. Mostra que o rap funk também é cultura. A revolução tá no nosso sangue, é coisa que não separa. É fazer igual zumbi e o mestre Che Guevara. Acabar com preconceito, igualdade entre a nação. Lutar por mais justiça, mais amor e união. Lutar por nosso direito é o nosso ideal. Acabar com a violência nesse mundo desigual. Vamos mudar o mundo, pode botar fé. Sem preconceito de raça, seja homem ou mulher. Se junte a nós na revolução, na luta por justiça, saúde e educação. Só peço a Deus que nos dê paz e amor, pra seguir na luta do povo trabalhador. E seguir lutando com força e atitude, e nunca desistir, vamos em frente, juventude. Antissistema, diz aí, diz aí. Antissistema, quero ouvir, quero ouvir. Antissistema, mostrando seu valor. Na paz, na humildade, na rima e no amor. Antissistema, diz aí, diz aí. Antissistema, quero ouvir, quero ouvir. Antissistema, mostrando seu valor. Na paz, na humildade, na rima e no amor. Então vou cantar, porque a vida segue. E se vacilar, ao mal não se entregue. O sistema é foda, tentar te derrubar. Explora o povo pobre pro capital acumular. Revolução é o que te resta, te faz pensar melhor. Então se junte nessa luta, pode crer, não estará só. Antissistema eu sou, sou desde pequeno. Vejo tanto erro que às vezes não entendo. Só mesmo com fé em Deus pra poder progredir. Pois o sistema é a contramão que não te deixa evoluir. Desigualdade social, preconceito de raça. Pra quem fala bem, isso que move o mundo é a trapaça. Guerreiro de fé, na rima eu me destaco. Sou contra quem me disse não e só quis ver o meu fracasso. A rima te inspira, afeta sua consciência. Não quero a maldade, muito menos a violência. Então venha nessa, porque aqui não tem caô. Se junte nessa luta do povo trabalhador. Antissistema, diz aí, diz aí. Antissistema, quero ouvir, quero ouvir. Antissistema, mostrando seu valor. Na paz, na humildade, na rima e no amor. Antissistema, diz aí, diz aí. Antissistema, quero ouvir, quero ouvir. Antissistema, mostrando seu valor. Na paz, na humildade, na rima e no amor.